Hold on, now down. Prossiga. Desvio à esquerda, evitar formações. Pesado. Ato. Pronto, cópia. Pronto, prossiga. Dan 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50, decolando 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5137, transpondo controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, decolando da pista não 10, primeira curva direita, DEL de NER. Transponder 5137, controle 119.8 para 3295. Cotejamento correto, posição 01, repórter quando pronto. Sente, 395. Passa nível 140, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 12685, 12545, Recife, gol 12605, bom dia. Altan 3195, pushback 3895, pushback, acionamento, posição 1. Altan 3195, autorizado, portão 01, reporte táxi. E vem pro estacionamento, exército assim. Ação e identificação, autorizado, chegada a mar e desça para o nível 050, estou o time, entrou no 03, vigilância radar. 050 na mar, 740. Prossiga. Tem quantas milhas em Salvador? Confirme a radial de Salvador. Zero dois quatro três. Positivo. Venha confirmar o tipo do equipamento, resgate 07. Confirme. Controle, bom dia, azul 4060. 4060, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, estou altímetro 1013, vigilância radar. Mari 060, positivo 013. Confirme a procedência. Para o táxi 3895, POB 134, autonomia 4 horas e 5, até na Galeão. 3895, autorizado táxi via Índia Alfa na Taxi Delta, chama 2386, quando pronto, ajuste no 013. Índia Alfa Delta, lá 3086, 1013, 3895. Ramjet 6740, desça para 2000 pés, o altímetro no 093, forme no curso localizador, Ramjet 6740. 2000 no 093, reportando o curso 6740. Salvador, boa tarde, Varglog 6514, está passando 2100, descendo para 170, 20 milhas de mar. Varglog 6514, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, estou tímido no 03, vigilância e radar, reduza para 250 nós. Descendo para 060, 1013, Varglog 6514, 20 segundos. Azul 4060, desça para o nível 050. 050, 4060. O Resgate 07, o senhor decolou do Aeroporto Internacional de Brasília? Visando avião na autorização 320, Galeão, informação de 3. Registrando 3191-320, Galeão, será coordenado, agora de cópia. Registrando 3191. O senhor cruzará a ilha de Itaparica, ok? Azul 4107, com informação X-ray para Rio de Janeiro. Solo Salvador, Azul 4107. Torre, bom dia, até 3896-3295. Confirmou, podemos ingressar na Delta aqui para prosseguir para a pista 10? Estimativo, estou autorizado a alinhar e decolar a pista 1970-089, está 3895. Cabeceira deslocada no 1.300 metros. Está ciente. Então vai ingressar aqui na Delta, passar um pouco mais à frente e está autorizado a alinhar e decolar 3895. Zino 91, pronto, cópia. Tá pronto. Santriz, Zino 91, autorizado, Galeão, nível de voo 320, via UP, Zulu no 4, decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze, 5146, transponde o controle 1-9, decimal 8. Autorizando 320 para Galeão, UP, Zulu no 4, decolada 10, com curva direita, na saída da EL, Blaze. 5146-198 é o controle de saída, está 3191. Contingimento correto, após quando pronto, acionamento push. Chamar. O Azul 4107, pronto, cópia. Azul 4107, pronto, cópia. Pronto, cópia 4107. Azul 4107 está autorizado, Rio de Janeiro 380 via Upper Whisk 50. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 5152, é o transponder, o controle 1-9-8. Autorizado Rio de Janeiro 380 via Upper Whisk 50, decola 1-0, curva direita da EL de NER 5152, transponder 198, controle de saída Azul 4107. O Azul 4107, contingimento correto, posição 08, reporte quando pronto. Reportará pronto 4107. 013, forma no curso localizador. 2000 pés, ajuste na 013, forma no curso 404060. Muito bom dia, o controle Salvador está 3895, está iniciando a curva direita no procedimento na saída da EL. Contato radar sopa nível 360, perfil da EL de NER, da 3895. A gente pode voar da EL? Autorizado. E da EL de NER, o TAM 3895, graças. O resgate 07 da presente voa na proa 085 para ingresso na rotatória de Simões Filho. 085. Controle Salvador, Guardião 02, próximo a Itabuna, já visual com campo. Chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, bom trabalho. 089, podia confirmar a altitude que avistou? 7200, certo. 7200. Torre Salvador, Guardião 02. Confirme? 02 aqui já próximo a Itapuã, visual com a aeronave na final da 10. É autorizado após a passagem da aeronave, a retaguarda, direto para o pátio do Graes, Guardião 02. Guardião 02, após passagem da aeronave, será autorizado seu cruzamento do campo. Guardião 02, após a passagem, cruzamento. Ok, esquerda 020, reduzindo para 180, limitado localizador log. Guardião 02, autorizado a aproximação direta para o pátio 4, vento 170 graus 08, nós atenta a possível esteira de turbulência. 70 esteira de turbulência, ciente do vento, direto para o 4 graus 02. Vai log 6514, desça para o nível 040. 040, 6514. 6740, solas 47, livre à direita, sempre solo. 121, decimal 9. Igual 219. Salvador, bom dia, objeto 6740, livrando a 6740. Objeto 6740, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi aí, Juliette. Alfa, reporte Enzo, Juliette, 6740. Salvador, guardião 02, no solo controlado. 6514, curva à direita, proa 110, informe no curso do localizador. 110, informará o curso, 6514. Localizador, 4060. Complete procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, boa. Boa, azul, 4060. 4060, continua a aproximação, reporte visual, trem de pouso baixado travado, vamos primeiros 1200 metros fechados. Vamos, a última aeronave avistou a 1200 metros. Cliente, reportará. Nano, 133, decimal 25, boa viagem. 288, 13325, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Varig Log vai passar 5.000 descendo para 4.000. Desça para 2.000 pés, forme o curso localizador, ajustou o time, estou no 0 no 3. No 0 no 3, descendo para 2.000, informará no curso, Log, vem aqui para o 4. Controle Salvador, resgate 07. Prossiga. Autoriza descida para 1.500, senhor. Desça para 1.500 pés, ajustou o time, estou no 0 no 3. Gente, no 0 no 3, 1.500. E vai passar o externo, o baixado e travado, azul 4060. Reporte visual. Cortará. Controle Salvador, muito bom dia, o Condor 20. Condor 2-0, sem identificação, autorizado, chegada a mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 0, no 3, vigilância radar. Descendo para o 050, o Condor 2-0. SR 40 da web, ingressa Juliette, posição 04. Juliette para 046, 740. Avistou a 1.200 pés, o azul 4060. 4060, ciente, autorizado pouso, pista 10, feito 1970 graus 08, norte, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Ciente da cabeceira deslocada, 1.200 metros, azul 4060, livre pouso. Salvador, resgate 07. Prossiga. Senhor, ainda não visual com a cidade, tem as formações à frente. Solicita auxílio aí, preciso. Ok, o melhor setor à direita está melhor? Negativo. Agora 4 milhas externo, baixo travado, o Varig Log 65, 14. Sai forma um cabeceira deslocada, 1.200 metros. Sente. Condor 2-0, reduz a velocidade para 2.50 nós. Reduzindo, Condor 2-0. Para o pushback, acionamento azul 41078. 41078, posição 08, autorizado, puxe acionar, reporte quando pronto para o táxi. Reportará para o táxi, 4108. O fixo da aeronave? Papadão, Rodrigo.